Serra 7, estamos coordenando junto a IS, aguarde. Isso que eu faço. 288-3325, isso que eu faço. Serra 3660, está aqui. Então pode prosseguir, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 3660. Controle 6320, poderia voar a ITAP? Linha 320, negativo ITAP, número 3, Raposo. Mantendo a chegada, 6320. Informativo, 6320, reduz para 240 mais, 6320. 240, 6320. No 393, negativo Aruba, e mantém a saída. Boa tarde, boa no 328, liberou? 3193. Iniciando, 93. Da Juliette. Alfa, da Juliette, 1328. Da 3660, irá aguardar, antes da Juliette. Aguardando o Boeing da Webjet, à sua esquerda, liberar o setor para o senhor prosseguir para... Portão 01. Sim, a gente vai aguardar então na posição da Juliette, guardando o saque do Webjet, no portão 01. 3660. Mantendo. 3124, a bordo 0420, de autonomia, alternando Recife. Pulseira no 437, ali mantém cabeceira cogina, ali mantém pistão no zero a partir da interseção hotel. Alba da Patanga, solicita regresso. 806 na 09, autorizado Samitaxi. O Yankee Sierra Serra, autorizado voo local para sobrevoo a Sé Bonfim, decolando da 107 com curva direita, onde intercepta o corredor a Sé. Frequência do controle 935, transpondo 0137, cotejo. Alterno 2545-8001, obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde. Cimento, vai curvar agora à esquerda na proa 180, limite localizador. Desce 2000, ajuste no 0, no 5, ou no 4, 4, 3. Pode aguardar atrás do objeto. 93380, saída da El, vigilância. 7380. O altímetro no 0 no 5. Essa matéria pro de Cairo, mil pés. Assim que houver possibilidade, aceita subir para 2.500, positivo? Está presente 2.500, Juliette. Juliette. Estreia a turbulência do Airbus da Tanta decolou à frente. No 442, Belo Horizonte, autorizado nível 160 via Whisky 1, decola da 10. Com curva à direita, saída da El Leda, após Leda Ilhéus. O controle Salvador opera em 1935, transponda ao 5413, coteje. 1015 no altímetro, 10 no 5. Então, direto com o Proa Sul, farol Itapuã, 200 graus, quando 3 nós é o vento, o Yankee Serra Serra. Ideia da El, após da El, Leda, após Leda e Léus, cotejo. Correto, Força Aérea 1442, livre e acionar no Pátio Militar. E para táxi, irá chamar a torre em 1186. Thanks, sir. Sir. Sir. O 754, mantenha a cabeceira 1-0. Mantendo a cabeceira 754. Questões de voo agora, Índio Novembro Alfa. Toque realmente de Veracruz, Índio Novembro Alfa. Ok, da presente frequência livre coordenação local. Cliente transferido para coordenação, Índio Novembro Alfa. Salvador 225, controle 1-9-35, bom voo. 0435-9-35, graças. Obrigado pela coordenação. 1-806, táxi autorizado via Juliette Alfa e no ponto de espera, irá chamar a torre em 1-9-86. Juliette Alfa, ponto de espera 1-8-6, torre, voo 1-8-0-6. Voo no 754, apenas para informação, está mantendo posição devido ao Tucano da Força Aérea que decolou, ainda mantendo o registro de decolagem, ok? E Matheus, está mantendo ainda na sua escuta. 393, chama agora o Centro Recife no 288, alternando no 3325, no 393. Chamará o tá, 3193. Negativo, Fábio no 393, Fábio no 393, no 288, no 3325. Do Boeing da companhia, após o mesmo ingresso a Juliette para o 08. Ok, vai aguardar após ingresso na Juliette para o 8 ou no 328. Controle, Salvador, Yankee Serra, Serra. Yankee Serra, Serra, recebendo, 400 pés em ascensão, 500 pés, reporta no farol da barra, Yankee Serra, Serra. Serra. Passar na 361, a gente mantém 5 mil pés. O graus com 08 nós. Autorizado a decolagem, voo 1754. Para a Força Aérea 361, nível 050. 1443, esquerda para 140, reporta no ILS. 1443, esquerda 140, reporta no ILS. Xanamia 320, descendo via Maré até 2000 pés, 1015, reporta no ILS, 6320. Via Maré, reportar ILS, 6320. 361, voa posição pelo, desce até o 40, no 300. Posição pelo, Força Aérea 361, não. Pronto, pode ser, estamos já. É para prosseguir descida na proa de pelo? 4 mil pés, vai ajustar no 095, passar no 361. Gente, foi 4.000, 1.500, 1.000. Nossa, azul, pronto, pode esperar que estamos zero. Afirmativo, azul 4089, vai manter o ponto de espera, já coordenado com o controle. Temos um tráfego, um tucano que decolou à frente no PC da DAEL, ok? É, apenas para separação, foi coordenado com o controle. E temos também o tráfego, agora já passou externo, aproximação da 1-0. Sim, vai manter o ponto espera, o 4-0-9. Voo no 754, decolado de Salvador 28, controle em 1-9-35, bom voo. 1935, voa. Controle, voa, voo no 754. Voo no 754, a sua identificação. Sonado 5406 para o 490 na PUCA, o voo 1754. Serano 443, confirme o trem já embaixo travada. Serano 443, trem machado travado. Fuzero 1443, BIP checado, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 180 graus com 1-1 nós. Otímetro no zero, no 5, livre pouso, pista no zero, Fuzero 1443. Fuzero 1443, livre pouso, pista no zero. 24089, visual com o Tucano da Força Aérea na final da 10. Tá visual, 409. Afirmativa, após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira no zero, após a passagem do Tucano da Força Aérea. Após o Tucano, ali mantém o 409. Afirmativo, Força Aérea 4413, mantém a posição no pátio militar, aguardando instruções para o táxi. Temos um Tucano agora da Força Aérea também pousando na pista, e após o pouso vai dirigir a este pátio que se encontra. Mantém a posição, aguardando instruções. Funcionando 443, livre pouso, pistão zero. Gente, torre 1862, Romeu Papa Tango. Oi, 118, vou tomar 62, grato. Torre Salvador, meu cordial, boa tarde, que é o Papa Tango, Romeu Papa Tango, na prova da rotatória. Exato, ao campo. Romeu Papatango, reporte vertical da rotatória. Romeu Papatango vai reportar na vertical da rotatória. Isso é até a frequência livre. É. Prossiga. Mantendo a sala guardando coordenação, o Força Aérea no 437. Gente, vou guardar, obrigado. Força Aérea no 442, dando passagem ao tráfego. Azul 4089, a torre. Prossiga. Você tem uma restrição na sua saída, copia? Copia. Afirmativa, após a decolagem vou manter proa até o nível 050, após direto posição Leda, o azul 4089, em caso de falha. Manter proa até o 080, corrigindo 050, em caso de falha, direto posição Leda. Mantenha a proa de decolagem até o nível 050, após posição Leda, o azul 4089. Afirmativo, livre decolagem, pista no zero, vento 210 graus com 11 nós, sou azul 4089. Livre decolagem, 4089. Sim, a saída será da El Leda, após Leda e Leos. Me chame quando estiver pronto para copiar o TAM 3661. Torre, boa tarde, Web 6723, no ponto de espera, pronto. Afirmativo, Web 6723, mantém o ponto de espera. Manda. 6320, Xané. Xané 6320, completo aproximação, torre 1 no 862. 6320, grato. Xané 6320, final ILS. Xané 6320, tráfego avistado, trem já embaixo travado. Afirmativo. Livre pouso, pista no zero, vento 200 graus com 14 nós, Xané 6320. Ok, livre pouso, pista 10, 6320. Azul 4089, decolado aos 33, reforçando, mantenha a proa até o 050. Em caso de falha, após o 050, direto Leda. Controle agora em 119, decimal 35, bom voo. Mantenha a proa até o 050, após o 050, Leda, controle 1935. 754, chame Recife, 126, 85. 265. Eu coagino, Carioquinha, Papa 28 Alfa, setor norte, não interfere na sua aproximação, ok? Vai pousar na pista auxiliar, na sua retaguarda. Tá, aqui no Chiquiança, tráfego. Romeu Papatango, visual com o Airbus da Oceana Avianca na curva final de 1-0. Afirmativo. Tem condições de se encaixar como número 2 na final do 1-7? Com certeza, Torres. Afirmativo, Romeu Papatango, vento 200 graus com 1-4 norte para cheque. Reposte na curtíssima 1-7. Vai reportar na curtíssima da 1-7, Romeu Papatango. Doutor Salvador, Azul 4089, mantém pro de decolagem passando 3000. Azul 4089, contato radar, está autorizado com vara direita, direto Leda. Direita, direto Leda, Azul 4089. Forçado 1361 na desta 2 do 10, o ajuste no 013, está livre LS, reporte estabilizado. Forçado 1361, descendo para 2 do 10. Portal estabilizado. Webjet 6723, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, é 123. Salve 24 para Marcel, temos aprovado 350, copia? Afirmativo. Autorizado Marcel 350, via 358, decola 1-0. Curva esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. Controle Salvador, opere 1935, transpondo 5432, cotejo. Autorizado conforme Aracaju 350, aprovado, o 58, decolagem da 1-0 com curva esquerda na Puca, transição Aracaju. 119-35 é o controle de saída, 5432 é o transpondo para o gol 1924. Correto, quando pronto, chame por cidade acionamento no 05. Vou me chamar lá no 05, quando pronto. Solo, Oceaner 6320, livrou pista. Oceaner 63. 6723, decolagem autorizada 1-0, vento 190 graus, 059. Decolagem, web 6723. Torre Salvador, Yankee, formando tráfego, vai. Torre, Yankee, Serra. Papatango Yankee, Serra, Serra. Gol 9, 0, 6, na escuta. Afirmativo, 2, 0, 6. Ali, mantém 1-0. Temos aprovado 1-6-0, tá pronto para copiar? Autorizado pelo Horizonte 1-6-0, via Golf 677, decola 1-0. A curva é à direita, na saída da El, Leda, após Leda, Ilhéus. Controle Salvador em 19935, transponder 5414, coteja. Romeu, o Yankee Serra. Serra. Torre 1-9-8-6-12. 1-9-8-6-12, funciona 3-6-1. Já chamar a torre 1-9-8-6, funciona 1-3-6-8. No 3-6-8, confirmando apenas o POB-02. Gente. Solo Salvador, voo 1-6-0-0, autorização nível 390 para Natal, formação Papa. 600, já temos aprovado 370, o senhor copia? Pode ser 37. Autorizado Natal 370 via Pêsulo 10, decola 10 a curva à esquerda, na saída Puca transição Zipar, o controle Salvador 1935, transponder 5433, aguarde para o cotejamento. O senhor 6320, ingresse via Índia para o 03. Índia 03, 6320. 600, prossiga com o cotejamento. Autorizado nível 370 para Natal, comprando plano saída oeste a Puca com transição Zipar, primeira curva esquerda, pêsulo 10, 193 é o controle, 5433 o transponder, voo 1600. Correto, 600, quando pronto, possível acionamento no 06, me chame. Me chamarei, no 600. Cabeceira 10, estamos a 0, vento 200 graus, 109. Só para informação, tem um helicóptero aproximando para a cabeceira 35. Não interfere com essa aproximação. Funcionário 301, ciente. Voo 9806, decolou de Salvador aos 40. Controle 119, decimal 35. 1935, gol 1806. Certo, Ilhéus. Controle Salvador 1935. Transpondo 5437, coteje. 5437. 140 para Ilhéus. Correto, quando pronto, possível questionamento no 01, não me chamem. Vamos lá com o aeródromo? Afirmativo. Torre Hilo, 8612. 86, obrigado. Nossa. Hilo Romeu Oscar, autorizado em encurtar para o final 17. Romeu Oscar. Gente, eu guardo cópia. Ele já está avisando para pouso, informou. Fez frequência alimentar regresso. Copiou, Romeu. Confirme o controle novamente. Romeu, Oscar Bravo, frequência livre até o regresso. Romeu, Oscar Bravo, frequência livre até o regresso, senhor. 11/11, que nos informa que para o senhor prosseguir para o Galeão, teria que ser pela aerovia Upperwisk 50, e no plano do senhor nós temos aqui via Upperzulu 14. Nós solicitamos, por gentileza, que o senhor entre em contato com o despachante para que possa ser realizado uma CHG modificando a rota, ok? Tá, ciente, é que o nosso plano de voo que temos em mãos aqui, ele diz que a aerovia seria Upperwisk 50 até P10 e após a P9, 857 até a Ponto Seguro, depois é Pêsulo 16 até Gruf, é Pêsulo 14 até Barbacena. Esse é o plano que temos em mãos aqui. Afirmativos. Porém, no sistema nós só temos via Pêsulo 14. Já verificamos se foi realizada alguma CHZ, mas no sistema presente não chegou nada. O Gol no 394. Por gentileza, nós estamos aguardando aqui o centro nos retornar, para ver se ele também teria essa modificação da aerovia do senhor, ok? Ok. Te agradeço. Se fosse isso, eu vou chegar com a companhia aqui também. Muito obrigado. Falou, Salvador. Boa tarde. Está 3566, sente da Papa. Autorização para Aracaju. 3566, saída prevista Puca, Aracaju, aguarde cópia. Puca, Aracaju, aguardando. Fala, professor. Zigzag 6315 Vaduna. Firmo voo local, informa o setor. Até quantas milhas? Número 2 para a cópia. Salvador, 0368, está pronto para cá. Sim. O táxi. 6368, está pronto. 028, passar de parte militar. Passar 361, autorizado o cruzamento da pista 10, seguindo para a parte militar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5445, coteja. Nível 190 para Aracaju, Ucajama, Aracaju, saída. Decola da 10, curva esquerda, 1935, 5445, transporte, tá 3566. Planejamento correto, chame para pushback sulamento. Portada 3566. 5, ABMA, 23. Negativo, 1368 para Belo Horizonte, Dael, Leda e Léo. Nível 160. Gente, Dael, Leda. Gente, pronto para a cópia. Autorizado o voo local, corredor Axé, até o farol da Barra, após Bonfim. 500 pés, decola da 17, curva direita. Controle 119, decimal 35, aciona 0115, coteja. Confirmando o tráfego? 61, tá, avisando a frequência da parte militar. Firmativo na 361. O Força no 368 está autorizado e a parte no hotel. 669. Autorizado para o táxi. Botar a 356. Porta para ingresso de colagem. Fico obrigado. Força no 442 está na escuta? 442 na escuta. Confirme a saída que está fazendo. Aham. Seja a saída da El, após... deve manter o eixo de decolagem até 2000, após curvar a direita. Ciente, grato. Ciente, direto da El, subindo ao 160, está em contato radar, com 0-4-4-2. 4-2. Aqui o Romeu Oscar, solo 4 meia, libera a direita para 5, hoje estacionar frequentemente. 3-1-5, completa a aproximação, torre 1-9-8-6-12. 8-6-12, obrigado, ótimo. 3 Salvador, Oceano 6-3-1-5. Oceano 6-3-1-5, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda. A fora do solo, hein, que é a terra. Linha Serra, fora do solo, 47, controle 1-9-9-5. 1-9-3-5, Serra. Controle Salvador, Papa Tango, Linha Serra, Serra. Aqui Serra, Serra, prossiga visual, escuta do controle, corredor Axé. Serra. Você era no 442, apresente direto em Léus. 315, autorizado 10, 1-8-0 graus, 1-0-9. Confirma o vento, 6-3-1-5. 1-8-0 graus, 1-0-9. Ok, livre pouso na 1-0 com 1-8-0 com 10. Salvador, boa tarde, Golo 333. Gente, na informação ativa, está autorização. 333, pronto para a cópia? Afirmativo. Autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direito, controle 119, decimal 35, aciona 5457, coteja. Autorizado 360 para São Paulo, Congonhas, na Upper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Kennedy. Decolada 1-0, curva direita, posta 1935 no controle, 5-4-5-10 no transponder, 1-3-3-3.